Chao. E a rotina começa de novo na segunda-feira. Esperar tanto tempo sozinho não é brincadeira. Terça-feira é muito pior. É difícil ficar sem você. Já é quarta e o sol outra vez vai aparecer. Desejo de novo em meu peito, acende a vontade de pegar o telefone e dizer: amor, saudade. Quinta-feira eu começo a viver. Vem chegando o fim de semana. Sexta-feira a gente se ama, se ama, se ama. Eu quero ouvir. E aí, tá tudo bem. Você é o que eu preciso. Tudo certo, eu e você no paraíso. O cinema pra curtir. E no sábado sonhar. No domingo a gente volta a chorar. Show ao vivo e a cores, meu filho. E o desejo de novo em meu peito acende a vontade de pegar o telefone e dizer: amor, saudade. Quinta-feira eu começo a viver. Vem chegando o fim de semana. Sexta-feira a gente se ama, se ama, se ama. E aí tá tudo bem. Você é o que eu preciso. Tudo certo, eu e você no paraíso. Pra curtir e no sábado sonhar. No domingo a gente volta a chorar. E aí tá tudo bem. Você é o que eu preciso. Tudo certo, eu e você no paraíso. Pra curtir e no sábado sonhar. No domingo a gente volta a chorar. No domingo a gente volta a chorar. Muito obrigado, gente. Muito obrigado.